certeza. Aqui a fé alivia na hora da fraqueza. Só o amor vence a guerra. A única certeza, aqui a fé alivia na hora da fraqueza. Queira ou não queira, ideia forte e verdadeira. Não dá mais pra tampar o sol com a peneira, porque o abismo tá ali, nós estamos na beira. Eu vejo uns caras que se matam por qualquer besteira, por um boné, por um cigarro, fogo na lareira. A noite fica trágica, em vão o parto da parteira. Eu vejo outro que estica a branca e cheira. Esquece que essa vida aqui é passageira. É o diabo sem capacete carteira, andando de moto e os loucos pegando rabeira. Pra mudar tem que seja. Você não tem a vida inteira. A fé não é de faia. Não, não, não, sempre foi certeira. Sempre foi certeira. É complicado quando Deus leva alguém que a gente ama. Mas aí, tem que seguir. Tem que seguir. Eu também já perdi alguém que eu queria bem e não fiquei bem. Não desejo isso pra ninguém. Quem sentiu a dor se apavorou, não acreditou e chorou. Somente o consolo foi o que sobrou. Mas se for como Deus quiser, assim que é, aí negou, só não podia perder a fé. Mas o coração doía, pior que anomalia. Cheguei ao ponto de duvida que Deus existia. Quem diria? Eu me olhava no espelho e não me conhecia. Se minha mente tivesse pólvora, explodia. Eu precisava de uma terapia, de paz interior, mas eu não conseguia. Foi aí que eu me ajoelhei e chorei, porque eu não aguentei. Foi aí que eu me ajoelhei e chorei, e pra Jesus me entreguei. Não é caô, Deus me livre, mentir sobre isto e colocar em vão o nome de Jesus Cristo. Mas ele foi a salvação, me levantou do chão e me colocou de novo na trilha. Hoje eu sei como é importante ler a Bíblia todo dia e não se desligar da família. Levar a vida na simplicidade, com tranquilidade, cultivando as amizades, poucas mas as de verdade. Porque o que acontece nesse mundo até Deus duvida. Pra vida muitos não dão a importância devida. Se dá de fé divina, então nós temos de vida com o Criador, de levar o amor onde for, onde só for. O amor vence a guerra. A única certeza, aqui a fé alivia na hora da fraqueza. Só o amor vence a guerra. A única certeza, aqui a fé alivia na hora da fraqueza.